sede da palavra, sede de justiça. Quero viver para o Pai e orar todos os dias. Eu sei que vacilo, não mereço tua atenção. Eu sei que o meu erro não merece perdão. Acordo dia a dia e levanto a bandeira. Trabalho duramente, não pauso na cadeira. Quero te servir, quero te adorar. Como exortador de Deus, quero exortar. Eu quero te buscar e nunca mais parar. A Deus, meu Senhor, quero sempre louvar por tudo o que fizeste e vais fazer. Como um homem, eu sei, sou difícil de entender. Deus confirmará as minhas ações. Como pecador do mundo, Deus dá sermões e me dá castigo em algumas situações. Eu sei que mereço e recebo com amor. Eu quero estar contigo, Senhor Jesus. Sei que foi por mim que morreu na cruz. Tenho sede de ti em todo momento. Sei que me amas em todo tempo. Eu quero estar contigo, Senhor Jesus. Sei que foi por mim que morreu na cruz. Tenho sede de ti em todo momento. Sei que me amas em todo tempo. Vou à faculdade e às vezes me comporto mal. Falo coisas que às vezes são fora do normal. Peco no andar, no falar e no pensar. E às vezes de propósito não vou negar. Só quero estar contigo, Senhor. Abra a porta, não pensa duas vezes, Senhor. Não me ignora. Quero os levar a ti, Senhor. Ajude agora. Please God, não quero que vás embora. Porque o tempo é agora e eles vão morrer. E vão para o inferno e vão perecer. Vocês não querem ver e não querem entender. Jesus vos ama e vocês não querem saber. Não sou perfeito, mas tenho no coração. Por isso, meu irmão, please, presta atenção. Não nega o pedido, aceita a salvação. O tempo é agora, amanhã talvez não. Eu quero estar contigo, Senhor Jesus. Sei que foi por mim que morreu na cruz. Tenho sede de ti em todo momento. Sei que me amas em todo tempo. Eu quero estar contigo, Senhor Jesus. Sei que foi por mim que morreu na cruz. Tenho sede de ti em todo momento. Sei que me amas em todo tempo. Queria mandar um geral para meus brothers da S.O. Record. Meus bros. Meus niggas do pau. Niga nhe. Herman.